Esse é o podcast Pixel Lunar, eu sou o Felipe e hoje eu tô com uma convidada nova, eu tô aqui com a Alice. Oi! E hoje a gente vai falar sobre um tema um pouco diferente, porque até agora foi só eu e o Raj, e a gente só gravou sobre jogo e anime, e eu queria gravar sobre coisas diferentes, porque eu gosto de muito mais coisas que jogo e anime. E, então, eu falei com a Alice, que é minha amiga, perguntei se ela queria gravar sobre um filme que eu sei que ela gosta e que eu também gosto bastante, e ela aceitou, então hoje a gente vai falar sobre o filme Sing Street. O nome em português é Sing Street, Música e Sonho. Eu conheci esse filme quando... porque eu acompanho um crítico chamado Film Critic Hulk, que é um americano que trabalha com cinema, e ele de vez em quando escreve sobre cinema. E o cara é muito foda. Inclusive eu recomendo pra qualquer um que consiga entender inglês, leia as coisas que ele escreve, que é muito foda. Eu lembro que ele falou sobre esse filme uma vez, e quase tudo que ele recomenda eu vou atrás. E daí eu fui atrás desse filme, porra, eu adorei ele. Ele é um filme de 2016, dirigido pelo John Carney. Eu não conheço esse diretor. Você assistiu outros filmes dele, né? Sim, ele fez Apenas Uma Vez e Mesmo Se Nada Der Certo. Uhum. Que é, tipo, esse filme que gira em torno da música, uhum, e como a música é importante na vida das pessoas. Ele é um ótimo diretor e autor. Então todos os filmes deles é maravilhoso, e quando eu vi que era o meu diretor e ator, eu fui lá e assisti porque você me recomendou. Muito bom. Sim, até agora eu não vi nenhum outro filme dele. Porra, eu adoro tanto esse filme, eu tenho que ver algum desses outros aqui. E pelo que eu vi aqui no IMDb, ele tá fazendo uma série que ainda não foi ao ar, Modern Love, vão ser 4 episódios. Interessante, vou ficar de olho. 4 episódios? Vou ficar de olho nessa série quando ela sair, pra ver como que é. Aí, porra, quando eu assisti esse filme, tipo, eu assisti com a minha mãe, e eu lembro que ela gostou, mas eu não lembro direito da opinião dela, porque ela não é muito de dar opinião. Eu já falei aqui num outro programa que ela assiste e fica quieta. Eu acho isso muito estranho. Eu gostei do Sing Street porque ele é um filme que entende tão bem os problemas da adolescência, os relacionamentos, medo, coragem. É um daqueles filmes que eu sinto que ele foi feito pra mim. Parece que ele foi feito sobre a minha vida. Eu não sei se você também tem essa sensação. É tipo uma música. Eu não sei se você também é assim, mas às vezes tem música, você escuta e parece que ela fala sobre a tua vida. Sim, parece que hackearam sua vida e estão fazendo. Uhum. É muito engraçado. E com esse filme você também teve essa sensação, tipo, de que ele fala muito sobre as coisas que você vive? Ou você enxergou de outra forma? Olha, eu enxerguei, tipo, um filme normal, que me fez muito bem no final, que, tipo, me fez ver a relação dos irmãos, como um apoia o outro, como ele corre atrás da carreira dele, como ele incentiva as pessoas a correrem atrás dos seus sonhos, porque podem ser realizados. Se você correr muito atrás, mesmo se for muito difícil, como na vida dele ali, que a família dele tá passando por problemas financeiros, mesmo assim ele nunca desistiu dos sonhos. Uhum. E ele tem o incentivo do irmão dele, que às vezes é meio arrogante e bruto com ele, e xinga. Uhum. Mas mesmo assim é um incentivo, porque, né? Sim. Então eu acho que isso é interessante também, porque ele faz você ver que pode sim, mesmo se o sonho for muito impossível. Uhum. É um filme que fala que, tipo, você tem que pelo menos tentar seguir o teu sonho, mesmo que seja uma loucura, mesmo que seja idiota. Isso fica bem claro no final, né? A gente vai falar isso no final, mas o final do filme é basicamente isso. Tipo, os dois fazendo uma coisa, uma loucura inacreditável, fugindo de casa. Dois adolescentes, mas... né, a gente já tá pulando aqui. Eu queria começar a falar sobre o começo do filme, que é a primeira cena dele. Uhum. Eu já acho muito foda. A primeira cena do filme é legal porque começa com Connor tocando violão e cantando, enquanto no fundo os pais dele estão brigando. E eu acho isso legal porque ele já mostra sobre o que é o filme. Ele mostra que é sobre as pessoas tentando encarar a vida delas com a ajuda da música. Porque... sim. O Connor, né? A família dele tá passando por sérios problemas, e vai ficar mais claro que depois que eles estão passando por problemas financeiros e problema no casamento e tudo mais. E a forma dele e do irmão dele e até da irmã em uma certa cena, é usar a música pra ajudar eles a fugir desses problemas. Então acho que essa primeira cena já é bem legal. Eu não vou fazer cena por cena, mas esse começo ele é muito bom, então eu anotei bastante coisa aqui sobre ele. Na cena seguinte, a família tá reunida pro almoço, ou alguma coisa assim, pra alguma refeição. E aqui eles estão falando que eles estão passando por problemas financeiros e que eles vão mudar o protagonista, o Connor, de escola. E ele vai pra uma escola católica, uma escola cristã. E pública. Sim. E é interessante que nessa cena aqui você já vê um pouco do Brendan, o irmão mais velho do Connor. E isso já mostra bem a atitude dele, porque enquanto o pai tava falando que ele vai mudar a escola, aí vai pra uma escola melhor, que é uma escola que ensina os meninos a serem homens, não sei o quê, o Brennan já sabe que aquela escola é uma merda. E daí ele fica o tempo todo, tipo, confrontando o pai, porque ele sabe que aquela escola vai ser ruim, principalmente pro Connor. E... eu não sei se eu entendi errado, mas nessa cena o Breno ele tá fumando maconha na frente dos pais e os pais não estão nem aí. É, o personagem do Brandon, ele já passou por tantas coisas que ele já nem liga mais pra nada, entendeu? Tipo, ele já desistiu da carreira dele, como na música, já desistiu da carreira dele em qualquer outra coisa, então ele tá tipo, foda-se pra tudo, uhum. Entendeu? Sim. O personagem dele é tipo, aleatório, entendeu? Ele não tem, só fica ali pra dar um apoio emocional pro irmão dele mais novo. É, exatamente. Isso vai ficar bem mais claro depois, porque sempre mostra ele em casa, aparentemente ele não trabalha e não estuda. Ele é mais velho, então ele é um cara que ele queria ser músico também, mas por algum motivo que a gente não sabe, ele não conseguiu, né? Ele falhou. Não, acho que foi falta de tentativa, por isso que ele ajuda tanto e apoia tanto o Brandon, porque ele não teve a coragem pra tocar em frente o que ele queria, entendeu? Uhum. Aí ele tenta encorajar sempre o irmão dele. Sim, sim. A gente já tá pulando um pouco aqui, mas eu acho que isso fica claro na cena que eles brigam, que ele e o Connor brigam, porque ali fica claro que ele tem inveja do que tá acontecendo com o Connor, porque o Connor tá fazendo exatamente o que ele queria fazer. Sim. Que ele não conseguiu por algum motivo. Claro. É, e o Brennan, ele é um cara muito legal. É, ele é o irmão mais velho que ele é meio que mentor do irmão mais novo. Ele vai ensinando, porque ele entende bastante de música. E ele vai ensinando ao longo do filme o Connor o que fazer com a banda. E ele que apresenta outras bandas, ele que apresenta as músicas. Eu acho bem legal essa relação dos dois. Sim, sim. O ator Jack Reynolds, que fez o Brandon, acho que tipo, interpretou muito bem o personagem como o irmão mais velho, que tem aqueles problemas emocionais tudo nas costas dele. Mesmo assim, ele consegue motivar e passar uma certa realidade pra quem tá assistindo, sabe? Porque uhum. Ele é muito bom no que ele tá fazendo. Sim, sim. É um personagem muito legal. O que aconteceu aí? Eu ouvi um grito. Que susto! Meus cachorros se pegaram na porrada. Daí já na cena seguinte, aparece o Connor indo pra escola. A cena já mostra ele entrando na escola. E é uma cena aterrorizante, porque primeiro que tá tocando Motorhead, que é foda pra caralho. E vai mostrando ele entrando na escola, no meio de uma multidão de adolescentes, porque é uma escola só de meninos, então só tem menino. E essa multidão de adolescente, aquela barulheira e um monte de adolescente brigando... e olhando feio pra ele. Aí ele entra na escola e tem um moleque que joga um rato morto nele. Já aparece aquele outro moleque que vai aparecer depois olhando feio pra ele. Porque devem perceber que ele é novo lá. Porque ele não tem nada a ver com aquele lugar. Ele é totalmente diferente. Dentro da sala também, um caos. Tipo, os moleques fazendo bullying nos outros. Tem um moleque fumando. O professor tá bebendo no meio da aula. Eu acho muito legal essa cena porque... ela representa muito bem, pelo menos, o que eu sentia quando eu mudava pra uma escola nova. Tipo, é exatamente essa sensação. É exatamente essa a sensação que ele tá sentindo, é o que eu sentia. Não sei se é porque nas escolas que eu estudei... assim, escola é uma coisa aterrorizante. Porque é o primeiro contato que você vai ter com o mundo lá fora, né? Uhum. Também... vai ser pessoas diferentes, tratamentos diferentes. Não vai ser sua família te tratando bem o tempo todo. Vai ser, tipo, é sempre aterrorizante. Uhum. É, mas também, tipo, é diferente de um trabalho, por exemplo, ou depois que você é adulto, você tá fazendo algum curso ou qualquer coisa assim. Porque na escola é mais ou menos como é mostrado aqui, tipo, é todo mundo tentando provar que é mais bom, no caso dos meninos, né, que é mais machão que o outro, um tentando meio que dominar o outro, digamos assim. É, Cola, você tá criando uma personalidade sua, porque, tipo, você acabou de sair da tua infância lá, criancinha, que você comia terra e tá entrando numa fase nova, onde você tá se conhecendo, então, conhecendo seus próprios gostos, você tá tendo companhia de pessoas diferentes do que você costuma ter, entendeu? Aí você tenta se encaixar num grupo ali, não é aceito. Você tenta se encaixar em outro, não é aceito. Então você tem que criar o seu próprio grupo e personalizar ele do jeito que você gosta e consiga se manter, entendeu? Uhum. Isso é muito difícil, às vezes, para algumas pessoas. Ainda mais pro Conan. Tá saindo de uma escola particular, que era tudo chiquezinho, para uma escola pública, onde tem gente bruta o tempo todo. Uhum. Tadinho. É, e eu sempre fui meio Connor, assim, eu sempre fui o moleque tímido, que ou eu era o alvo, ou eu era ignorado. Então ver ele entrando nessa escola nova me lembrou muito da minha infância e da minha adolescência. Sim, eu gosto bastante dessa parte, quando ele tá entrando e saindo do colégio, assim, que daí ele dá de cara com a menina dos olhos dele. Ele se apaixona, assim, oh, meu Deus. Tipo, é um romance, mas não é aquele tipo de romance ruim que faz que tédio, começar a se beijar o tempo todo. É aquele romance gostoso de ver o desenrolar, né? Uhum. Tipo, é muito bom. É um teen dos anos 80, né? Uhum. Tipo, uma história girada nos anos 80. Então, tipo, fica tudo mais gostoso de assistir. Não é aquele romance dos tempos novos que fica só aquela pegação o tempo todo e festa e balada. Não, é um negócio gostoso de ver. Sim, eu acho legal porque ele é um romance que... Porque quando você assiste filme de romance, geralmente ele é... Assim, ele é um romance do jeito que você queria viver e não do jeito que é de verdade. Não sei se isso faz sentido. Sim. É como se fosse uma fantasia. E aqui no Sing Street ele retrata bem como é o romance na adolescência. Que nem aqui nessa cena que você falou, que ele vê a menina... Ah, ele olha pra ela e já se apaixona automaticamente. Ela ignora ele. Sim. Daí depois ele tenta impressionar ela de alguma forma, criando uma banda imaginária que não existe ainda, mas ele vai fazer pra impressionar ela. Sim, é porque ele quer muito impressionar ela e daí ele conta uma mentira atrás da outra. Eu acho Sim, legal. Tipo, o clipe. Tipo, você quer ser a protagonista do meu clipe e nem tem banda ainda. É clipe, vai filmar o quê com o quê? Ele chega nela e ela tá com um cigarro na boca, mas o cigarro tá apagado. Daí ele pergunta se ela quer um fósforo ou alguma coisa assim. Que aliás, uma coisa que eu só percebi agora que eu tava reassistindo, que ela só tava com o cigarro na boca pra fazer pose, pra passar uma imagem de... Sim. De... É bem anos 80 mesmo, que é a época que todo mundo fumava pra fazer bonito. É, mas aí que tá, porque tipo, ela não é fumante. Aqui mostra que ela só tava com o cigarro na boca pra as pessoas acharem que ela é, porque isso é legal. Quando o Connor chega nela, o cigarro tá apagado. É, daí ela fala que ela tá parando, ela recusa, e ele fala, que bom, porque não tinha nenhum fósforo mesmo. Como você disse, aqui que ele fala que ele tem uma banda, e que ele convida ela pra filmar o clipe da banda dele, que ele não tem, obviamente, ele não tem uma banda. E é engraçado também que ela pede pra ele cantar, e ele não sabe cantar o Take On Me. E ele canta mal pra caralho, mas ela acha engraçado e... É, daí ele vai embora e ela não recusa exatamente o convite dele, mas ela também não aceita, ela deixa meio no ar. Tipo, me convença e eu te dou uma resposta, tipo, ela deixa meio que isso. Aí ele tenta lá, ele sai correndo atrás dos amigos dele pra juntar a banda. É, exatamente. Daí os próximos minutos do filme é ele tentando montar uma banda, porque ele precisa montar logo pra impressionar ela, pra manter a mentira e continuar impressionando ela. Primeiro ele vai com um amigo dele, né, que é um molequinho ruivinho, que eu nem sei o nome, mas ele também é um moleque que não se encaixa direito lá naquela escola. E os dois começam a procurar pessoas pra montar uma banda. E é bem legal essa cena deles conhecendo, é bem engraçado eles procurando outros moleques pra montar a banda. Sim, mas aí no começo eles iam ser uma banda cover, que faz cover de outras bandas, daí ele pega aquela música lá e apresenta pro irmão dele. Uhum. Aí o irmão dele dá um esporro nele lá. E fala que não, que a música é um cocô, é um lixo. Ele não tem que fazer outras bandas, ele tem que criar uma coisa nova. Aí ele pega e fala que ele não sabe, então começa do zero. Rolling Stones também não sabia. O irmão dele fala que o que importa é a atitude, não, você não precisa saber tocar. Você tem que aprender a não tocar. Isso, é muito bom. Ele incentiva criticando. Uh-huh. É muito coisa de irmão mais velho. É, tipo o mentor mesmo. É, mas antes disso, quando o Connor tá saindo da escola, tem uma cena aqui que me marcou bastante, porque quando ele tá saindo, antes de encontrar a Rafine, que é a menina lá, ele acaba encontrando aquele moleque ruivo. O moleque engana ele falando, oferecendo um cigarro, e daí fala pros dois entrarem no banheiro pra oferecer um cigarro, assim, de forma amigável, né? E como o Connor é novo, ele aceita. E é legal que o Connor aqui mente, ele recusa, porque ele também não é fumante. O moleque oferece cigarro pra ele e fala, ah não, já fumei 2 cigarros essa manhã, não quero mais, tô cansado, dando uma desculpa. Só que daí os dois entram. E o moleque aponta um estilingue pra ele e começa a fazer umas ofensas homofóbicas. E tipo, caralho, isso é muito pesado. E esse tipo de coisa acaba me afetando, assim, porque quando eu tinha uns 12 ou 13 anos, eu lembro que teve uma época que eu deixei o meu cabelo crescer. E nessa época eu parecia uma menina. Tipo, eu ainda tava no meio da puberdade, né? Eu acho que tava entrando, sei lá. E eu não tinha barba. Então eu parecia uma menina. Já teve várias vezes pessoas que vieram perguntar pra mim se eu era um menino ou uma menina. Porque as pessoas não sabiam, elas não conseguiam reconhecer. Então, óbvio, né? Na escola eu também sofria pra caralho esse tipo de coisa. Daí quando eu vi essa cena aqui, porra, ela me afetou assim muito. Eu achei bem pesado. Sim, essa cena foi bem triste. Particularmente não gostei dela, porque eu fiquei muito triste. E eu queria entrar lá e ajudar ele. É, mas né, é esse tipo de coisa que faz o filme ser bom. Essa vontade de ajudar o personagem. Ajudar o personagem. Daí, depois que eles voltam pra casa, mostra a família toda na sala, a TV tá ligada, e começa a passar um clipe do Duran Duran. Eu achei essa cena, esse filme é muito bom. E essa cena, ela é bem legal. Sim. Ela mostra bem que foi aqui que despertou a vontade dele de ser um músico. Todos eles estão assistindo, né, a família toda tá ali na sala. O Brendan, ele gosta pra caralho do Duran Duran e ele gosta pra caralho do clipe musical, porque clipe naquela época era uma coisa nova, porque os filmes passam nos anos 80, né? E é legal aqui que mostra a reação de cada pessoa ali da família. Tipo, o Brendan, ele já conhece, ele gosta pra caralho daquilo. A mãe e a irmã ficam atraídas pelo baixista do Duran Duran. E o pai implica com a banda, porque ele fala que bom mesmo é Beatles, e isso daí é uma merda. Que é, né, normal da geração anterior odiando as coisas da geração mais nova. Sempre assim, até hoje em dia é assim. Ah, é, sim. Não, o pior é que hoje em dia a geração atual odeia a geração atual. Mudou, não é a geração mais sim, antiga que... Então, mais nos anos 80, tipo, mudou. É, então, daí mostra essa reação de cada pessoa e daí mostra que o Connor quer ser igual a essa banda. Ele quer ser admirado dessa forma, que a família dele tá admirando. Tipo, ele quer ser atraente pras mulheres, no caso da Rafine. E ele também quer essa admiração que o irmão dele tem pelas músicas e pelo videoclipe. Ele vai buscar uma identidade, trocando de estilo e se arrumando de um jeito diferente. É, daí eles tentam gravar o primeiro clipe, que é muito engraçado também a cena, porque... É uma coisa totalmente amadora. Mas é legal que mostra também que ele tá tentando, porque, eu não sei se você reparou, mas ele fez uns desenhos, assim, como uma sketch, pra saber como que vai filmar, como que vai ser o clipe. Então mostra que, apesar de ser uma coisa totalmente amadora, eles estão tentando. Tipo, eles estão tentando. Sim. De verdade. Eu começando do zero pra se erguer no futuro. Acho que isso inspira mais o filme, eu queria assistir mais, porque... Além dele estar tentando, ele faz você querer tentar também a seguir os seus próprios sonhos. Tipo, ele tá começando do zero, igual você ali tá sonhando também com alguma coisa, porque todo mundo tem um sonho. O filme é baseado nisso, te influenciar a correr atrás dos seus objetivos. E isso é muito bom. É, e é legal que, apesar do Connor ser um moleque tímido pra caramba e... Tipo assim, ele não tem nada a ver com o que tá sendo... Né, não tem nada a ver com o tipo de pessoa que tem lá na escola dele, ele não é... machão, ele não tá tentando se provar pra ninguém, mas apesar dele ter essa imagem de um moleque tímido, ele tem a atitude de fazer as coisas, Que é exatamente o que o irmão dele fala, que o que importa é a atitude. Que é o que o próprio Brendan não teve. Porque ele tá fazendo. Ele foi atrás de criar uma banda, ele foi atrás de fazer um clipe, ele convidou a menina. Então ele tem o que é mais importante, que é você ter a iniciativa de fazer as coisas. E eu acho isso muito legal. Eu fiz uma anotação aqui. Na cena que a banda dele tá tocando pela primeira vez... Quer dizer, eu não sei se eles estão tocando pela primeira vez, mas eles estão ensaiando lá na casa de um dos moleques. O pai dele é músico, então ele tem todos os instrumentos lá. Daí, enquanto eles estão ensaiando, mostra uma cena assim... bem curta, da mãe do moleque colocando bateria num vibrador que ela vai usar. Que caralho! Que desnecessário! Eu também não achei desnecessária essa cena, então eu entendi muito bem. Então, na verdade tem um motivo, né? É que o filme tá o tempo todo mostrando que os adultos estão passando por problemas sérios. E dá a entender que essa mulher também tá passando por vários problemas, então mostra que a forma dela... É que o marido dela não fica presente o dia inteiro e o tempo todo na vida dela, então eu acho que esse é o problema dela. Aham. Uhum. É, e mostra que ela tá meio de saco cheio, porque ela fecha a porta com força, assim... É, então, e o filme tá o tempo todo mostrando os adultos, assim, porque é legal que os adolescentes, eles são, pelo menos lá na escola, né, eles são sempre uns merda, sempre um tentando provar que é mais machão que o outro, mas sempre que mostra os adultos, mostra que os adultos estão carregando um inferno de problema. Sim. E é interessante isso. Esse filme entende que os adolescentes são assim porque os pais deles estão tratando eles muito mal. E os pais dele provavelmente estão tratando mal porque eles estão vivendo problemas sérios. Porque o filme tá sempre mostrando, principalmente, problema financeiro dos pais, do próprio Connor. E não foge muito da realidade da vida real. Uhum. Tipo, de pai tratando mal e filho descontando nos coleguinhas na escola, essas coisas. Sim, é. Que mostra depois o aquele moleque Bully, o moleque ruivo lá, mostra que o pai dele é um bosta, que agride ele o tempo todo. E daí ele trata os outros alunos na escola da mesma forma que o pai trata ele. Sim. Depois que eles criam o clipe e ele mostra lá pro irmão, o irmão fala que não tá bom, mas eles têm potencial, basicamente isso. E a partir daí ele começa, pelo que eu entendi, ele começa a se interessar de verdade pela música. Não só pra impressionar a Rafine. Porque ele vai lá até a casa do outro moleque que também gosta de música... E os dois começam a criar a música, assim, por gosto. Isso é mais uma coisa que eu acho legal, porque na vida real também é assim. Geralmente é assim que acontece. Tipo, o moleque adolescente, ele começa a tocar algum instrumento pra impressionar as meninas. Mas daí ele continua tocando porque ele acaba gostando de tocar aquele instrumento. Ele acaba gostando da música. E os que não gostam, os que não se apaixonam pela música, acabam desistindo, porque é muito esforço, é muito trabalho. E é exatamente isso que acontece com o Connor. Ele começa tocando pra impressionar a Rafine, mas ele acaba continuando porque ele acaba gostando da música. É, daí eles criam uma nova música e é bem bonitinho que ele entrega a gravação pra Rafine, depois mostra a Rafine ouvindo a música e chorando. Que é bem bonitinho isso, mostra como eles... Tipo, ele tá conseguindo. A primeira vez que ele toca lá com a banda é uma merda, mas agora ele tá conseguindo criar umas músicas legais. E também conseguindo criar uma música que faz ela se conectar, porque, porra, ela tá chorando com a música. Depois, o Connor começa a ir pra escola com maquiagem e cabelo pintado, que é bem legal, né? Porque ele tá tentando achar uma identidade. Porque vai mostrar ao longo do filme que ele muda de estilo várias vezes. Então ele tá procurando alguma... Ele mostra que ele quer alguma coisa, mas ele não sabe o que ele quer. Sim, ele se inspira nas fotos dos discos do irmão dele que tem no quarto. Aí ele muda a personalidade, muda o jeito dele de se vestir, muda a maneira de falar. E fica adaptando isso no filme inteiro, até ele achar que é ele mesmo, a identidade dele. Sim, sim, eu acho isso também acho bem bonitinho. A maquiagem é parecido com a maquiagem que a Rafine fez quando eles iam gravar o clipe. Porque ela maquia ele exatamente como ela maquia ela mesma. Fica bem engraçado. Sim. Mas aí essa cena é bem pesada, porque ele vai com a maquiagem e o diretor, ele não aceita. Ele não aceita homem usando maquiagem, porque no começo do filme o pai dele fala que essa escola tem um, tipo, um lema que é Viriliter Age. Eu não sei pronunciar isso aqui. Que traduzindo é haja como homem. E é por isso também que todos os moleques lá são daquele jeito, são super agressivos, porque... Porra, quando você educa assim os adolescentes e as crianças, é exatamente isso que acontece. Você cria um monte de animal. E daí nessa cena aqui mostra que o diretor também é assim. Porque ele não aceita que o Connor... Não aceita a maquiagem do Connor. E ele tira força. É muito pesado. Porque ele não só força o Connor a tirar a maquiagem, mas ele tortura o Connor. Ele segura a cabeça do moleque na pia, assim, meio que afogando ele. Nossa, é bem pesado. E termina com o Connor no chão do banheiro, chorando. Nossa. Extremamente babaca a atitude dele. Ridícula. E homofóbica. Machista. E só tem coisa ruim nessa cena, sabe? Tipo, o conteúdo dessa cena foi muito pesado. E, tipo, bem triste. A parte que o Connor tá lá sendo afogado na pia e... Ah, dá vontade de chorar junto com ele e depois ir lá e bater no diretor. É essa mesma vontade que dá. E daí, depois o Connor e o Brendan estão conversando. E daí o Connor, ele se abre. Ele abre sobre os sentimentos que ele tem sobre a Rafine. Tipo, ele não fala que ele tá amando ela. Mas, obviamente, ele tá apaixonado por ela. E ele tá triste porque ela tem um namorado. E daí o Brendan vê que ele tá no clima perfeito pro que ele chama de feliz triste. E daí ele apresenta o The Cure pra... Adoro essa parte. É o Feliz Triste. Resume muito bem o The Cure. Sim. Ai, eu amo essa banda. É, eu também, é muito legal. Aí daí no dia seguinte ele vai pra escola vestido parecido com o que ele viu lá na capa do The Cure, com cabelo todo louco e sim. tal. Sim. É, e é nessa cena que ele tá conversando, falando que a banda tem que mudar e agora tem que ser Feliz Triste. E daí aqui também mostra aquele negócio que eu falei, que eles não sabem o que eles são. É, eles querem alguma coisa, mas eles estão procurando uma identidade. Porque o outro moleque fala que... Ele literalmente fala, eu não sei o que é feliz triste, mas eu não sei o que eu sou. Talvez eu seja feliz triste. Acho bem engraçado. Sim, eu gosto dessa, tipo, dessa vibe deles que eles pegaram no The Curse. Porque... Tipo, ficou gostoso o filme depois disso e, tipo, meio que eles se encontraram e depois eles começaram, tipo, acarretaram na carreira deles depois dessa parte do Feliz Triste. Aham. Eu gostei muito dessa parte. É, porque as músicas a partir daqui começam a ser nesse estilo, bem parecido com o The Cure, né? Sim, ficaram muito bom. É, eles começam a criar umas músicas legais. Daí eles resolvem filmar outro clipe e tem um diálogo aqui que é bem interessante. Eles estão num trem indo até o lugar que eles vão filmar o clipe. E eles começam a conversar sobre a historinha que vai ter no clipe. Que basicamente não tem história, mas ele fala que vai ser sobre um cara que vê uma mulher passando e essa mulher se joga na água e se mata, basicamente. Daí a Rafine, que tá junto com eles, fala que na verdade ela não se matou. Essa mulher que se joga na água é uma sereia que tá voltando pro lugar de onde ela veio. Eu acho esse diálogo, ele é legal, ele é interessante, porque isso diz sobre a própria Rafine, porque ela, isso vai ficar mais claro depois, mas ela também tá tentando fugir da vida dela. Esse negócio de se jogar na água e voltar pra onde ela veio é a vontade dela, provavelmente. É a vontade dela de sumir, que fica bem mais claro depois. Sim. Porque eu não sei se aqui já mostrou, mas ela é órfã e... Tipo, ela não estuda, ela não vai pra escola, e então ela também deve ter uma vida bem difícil. E assim como os outros adolescentes, ela também tá tentando superar essa vida. Só que cada um tenta de uma forma diferente, né? Tipo, lá os moleques da escola tentam fazer isso com o bullying, o protagonista tenta fazer isso com a música, e ela tenta fazer isso querendo ser uma modelo. Tipo, cada um manifesta de uma forma diferente essa vontade de querer superar os problemas que eles estão vivendo. Essa parte do que ele tá explicando, o contexto do clipe que vai ser, que ela fala o negócio da sereia, dá pra interpretar de duas formas. A parte da que você falou e a parte do meio que romantizar o suicídio, tornar o suicídio menos doloroso, entendeu? Tipo, ah, ela se matou porque ela era um anjo e quis voltar pro céu. Ela se matou porque ela era uma sereia e quis voltar pro mar, entendeu? Tipo, ela tá tentando amenizar a dor da morte de uma personagem, entendeu? Dá pra interpretar dessas duas formas. É, bem legal isso. Porque ela provavelmente tem vontade de se matar também. Ah, com certeza. É, bem interessante esse diálogo. É, tinha notado aqui que ela manifesta também essa vontade de fugir com a atitude dela. Porque ela é uma pessoa bem simpática. Mas quando você conhece ela no começo do filme, ela tem uma imagem, assim, super arrogante. Mas quando você conhece ela, ela é uma pessoa muito amável. Ela é uma pessoa muito simpática. E ela, tipo, meio que camada, um escudo protetor dela. Sendo arrogante pra afastar pessoas, mas quando você consegue quebrar esse escudo, ela se torna uma pessoa, fofinha demais, amável. Uhum. É exatamente. Então ela criou esse escudo pra fugir da realidade, porque alguma coisa aconteceu na vida dela e fez ela criar esse escudo de arrogância e cruel. Sim. É, e ela também namora um cara mais velho, que é traficante, tipo... Aliás, isso é bem comum, né? Namorar traficante não, mas essa vontade de querer um cara mais velho que... Bom, pelo menos é o que o filme tá dando a entender. É um cara mais velho que pode tirar ela da vida dela. Porque depois mostra que esse cara tá prometendo que vai levar ela pra Londres, se não me engano. Pra ela ser modelo. Mas é tudo mentira. É, mas daí é mentira. O cara tá falando isso só pra impressionar ela também. Enganar ela. Ridícula essa atitude. Essa cena do clipe é bem legal porque acontece o primeiro beijo entre os dois. Que eles tinham combinado dela se jogar numa partezinha onde não tá água, né? Tipo, eles estão num... Como que se chama aquilo? Eu sei que em inglês é pier, mas eu não sei como é em português. Eu também não sei. Eles estão tipo num porto e daí eles vão filmar na frente da água, assim. E nesse clipe essa mulher, como eles falaram, a mulher ia passar e ia se jogar na água. Só que... Pra ela não precisar se jogar na água mesmo, ela ia se jogar numa parte ali onde é mais baixa e tem um chão ali. Só pra parecer que ela tá se jogando na água. Só que daí quando eles estão gravando, ela realmente se joga na água. Pra se tornar mais realista a cena. O moleque pergunta por que que ela fez isso. E ela fala que é pra você nunca fazer as coisas pela metade, você tem que fazer direito. E daí nesse momento ele beija ela, porque... É exatamente isso que ele queria fazer. Foi muito fofa a atitude dela. Aham. É, a ideia é que tem o primeiro beijo entre os dois. É, eles se gostam, mas... Mas os dois têm medo de dar o primeiro passo. Bom, primeiro que ela tem um namorado, né? Mas, não sei, dá a entender que ela também gosta dele. E como todo relacionamento da adolescência... Não só adolescência, mas é muito comum na vida real... Duas pessoas se gostarem, mas terem medo de demonstrar isso... E os dois terem medo de dar o primeiro passo... E aqui também, os dois obviamente se gostam, mas eles estão sempre com medo de demonstrar isso. Pode ser também da parte dela o orgulho de não querer demonstrar sentimentos por alguma pessoa. Ela é bem arrogante no começo e não gosta de ninguém e quer afastar todo mundo. E daí ela fala lá que o namorado dela tá prometendo de levá-la a viajar, então dá pra ver que ela tá por interesse nele. Não tem muito sentimento ali rolando. Mas ela gosta do protagonista, mas não... fala e nem faz nada, né? Tipo, não tem atitude de iniciativa e nem nada pra querer alguma coisa com ele. Mas pode ser arrogância, o medo e um pouco de orgulho também dela. Por ser menina e ser anos 80 e ter aquela coisa de menino chegar em menina e menina se derreter pro menino. Sim. Entendeu? Às vezes ela tá esperando o primeiro passo dele e ele tá com medo de tomar um primeiro passo e levar um chute. Sim. É, e também depois deixa claro que apesar dela gostar dele, tipo, por ele ser um adolescente, ele não pode tirar ela da vida dela, que ela tá vivendo. Enquanto o cara lá, que é o namorado dela, que é mais velho e é traficante, tem dinheiro. Então, esse namorado que ela tem, ela acredita que pode salvar ela, digamos assim, da vida que ela tem. Também. É, mas eu não sei como concluir isso que eu acabei de falar. A partir desse momento, o protagonista ele começa a enfrentar os problemas. Tipo, o Bully lá, o moleque, o ruivo, aparece desafiando ele como sempre. E dessa vez, em vez de ele ficar quieto e fugir, ele enfrenta de volta. E é uma cena muito satisfatória. que finalmente ele tá colocando o outro lá, o outro moleque no lugar dele. Tá desafiando o moleque. Sim, ele começa a abrir espaço pra ele passar nos lugares que ele quer, nas dificuldades dele. Uhum. Isso é muito bom. E ver ele chegando, ele tá querendo ir. Aham, uhum. Ele começa a aprender a enfrentar os problemas que ele vive. E é mais ou menos aqui que acontece aquela cena que eu até falei um pouco no começo. Os pais do Connor decidem se separar, porque mostra que o marido trai a mulher e a mulher trai o marido. Os dois não se gostam mais, não tá dando certo. E daí os dois decidem se separar e falam pros filhos. E nessa cena o Brendan, ele fica muito nervoso. E é aqui que os dois vão pro quarto, o Brendan e o Connor, e os dois brigam. É, e é aqui que acontece essa cena que eu falei, que deixa claro que o Brendan, ele tem inveja do Connor. Ele tem uma espécie de admiração, mas ao mesmo tempo uma inveja, porque o Connor, ele tá conseguindo, ele criou uma banda, ele tá gravando, ele tá criando clipe. E é tudo isso que o Brendan queria fazer, mas não fez, por, não sei, falta de coragem ou algo do tipo. E eu me identifico muito com esse sentimento do Brendan, tipo... Eu não sou parecido com o Brenna, mas essa coisa que ele tá vivendo de... Ele já tá ficando velho demais pra fazer essas loucuras. É exatamente o que eu sinto hoje. Porque eu tô com 25 anos. Eu não tô velho, né? Mas eu tô velho demais pra começar coisas novas. Eu sinto isso, pelo menos. Talvez eu não esteja, mas eu sempre tenho esse medo de... Porque eu já tô velho demais pra começar a fazer alguma coisa nova. Pra começar a fazer alguma loucura igual o irmão dele faz. E eu também tenho esse sentimento do Brendan que eu já tive a minha época pra tentar fazer isso, mas essa época passou e eu não fiz nada. Então eu também tenho essa frustração que o Brendan sente. Eu acho que esse medo do Brendan é mais psicológico, porque, tipo, idade não influencia nada, entendeu? Você pode começar uma coisa nova todo dia, se você quiser. Uhum. É, mas, por exemplo, eu falei sobre mim. Uma coisa que eu penso bastante é, por exemplo, esse podcast aqui. Eu comecei um mês e meio atrás, ou dois meses atrás. E ele dá muito trabalho. E eu fico sempre com medo de estar gastando tempo à toa. De isso aqui não me dá nada. E é um tempo que eu deveria estar estudando e trabalhando. Focando em estudo e trabalho. Eu comecei a ouvir podcast em 2009. Se eu tivesse começado a fazer podcast nessa época, que eu tinha 16 anos, 17 anos... Essa era a época perfeita pra mim, porque daí eu podia gastar tempo com esse tipo de coisa. Mas hoje em dia eu sinto muito medo de estar perdendo tempo. Então eu entendo bastante o que o Brendan sente. Entendi. No final, aqui eles tocam na escola e eles mandam muito bem. Aí colocam a máscara de professor. Ah, é a melhor parte. Exatamente, no finalzinho eles jogam umas máscaras do diretor, eles jogam pra plateia, e sim, daí todo mundo veste a máscara, porque todo mundo tava de saco cheio daquele cara, ele é muito babaca. Sim. O diretor fica meio perdido lá no meio. Aham, ele tenta tirar a máscara de todo mundo, mas não tem como, é uma multidão, e ele sozinho não consegue fazer nada. Então eles conseguiram fazer essa vingança, assim, de uma forma inteligente, de uma forma saudável, criativa. É muito satisfatório essa parte. Finalmente, sim, finalmente alguém fez alguma coisa contra esse cara. É, e daí depois disso já vai pro final do filme, que depois do show, o Connor e a Rafina, eles decidem fugir pra Inglaterra. E eles pedem ajuda pro Brendan. E tem um detalhezinho que eu achei legal. Quando o Connor abre a porta do quarto do Brendan, é a primeira vez que aparece o Brendan fazendo música. Tipo, porque quando ele abre, o Brendan ele tá escrevendo uma letra, que depois, logo depois ele entrega pro Connor. O filme inteiro ele é um cara que entende bastante de música, mas ele nunca faz nada. Enquanto o irmão dele é o contrário, o irmão dele faz as coisas mesmo sem entender de música. Essa parte é a minha parte favorita. Tipo, o filme inteiro... Ele foi a influência pro irmão dele mais novo, né, o Connor. O Connor sempre se inspirou nele pra fazer as coisas, tipo, sempre pediu opinião, sempre, sabe? E ele sempre dava motivação pro irmão dele. Uhum. E daí eu acho que um trocou a influência do outro, sabe? Tipo, ele se inspira no Brendan e o Brendan se inspira no Connor, porque o Connor tá correndo atrás, então ele também tá querendo começar a correr atrás do sonho dele na base do Connor, entendeu? Uhum. Eu entendi nessa parte. Tipo, eles fazem de uma maneira muito, muito pura, sabe? O sentimento deles são muito sabe? Tipo, involuntário. Eles não estão fazendo aquilo porque ele quer ser o irmão mais velho, influenciador. Não, ele quer fazer aquilo porque ele gosta de fazer aquilo, entendeu? Uhum. Foi muito bom ver essa atitude dos dois trocando influências um da vida do outro. É, mas foi mais ou menos essa a interpretação que eu tive, porque o que eu quis dizer é que ele nunca faz nada durante o filme, além de... Assim, ele só fala, né? Ele incentiva o irmão e diz o que o irmão tem que fazer. Mas ele fazer essas coisas, ele nunca faz. E aqui, provavelmente por ter visto o irmão conseguindo fazer uma banda e conseguindo fazer as coisas, ele se sente influenciado, como você falou, a ele também fazer. Então, sim, aqui no final do filme ele finalmente começa a fazer música, que ele provavelmente queria antes, mas por falta de coragem, ou seja lá qual for o motivo, ele não fazia. Mas por ver o Connor conseguindo fazer, ele finalmente começa também. Aí eu achei bem bonito isso. Aí eu acho que os dois são muito bonitos. Uhum. O Brennan, ele é o meu personagem preferido desse filme. Ele é um cara muito Sim. legal. Ele é impossível não ser o personagem preferido de alguém quando assistir esse filme. Uhum. Ele aparece tipo, poucas vezes, mas ele te conquista de uma forma muito grande, entendeu? Uhum. Sim, exatamente. Daí depois dessa cena, o Connor e a Rafina pedem pro Brennan dirigir, levar eles até onde tá o barco do avô deles, porque ele quer fugir pra Inglaterra. E daí o Brennan, ele aceita, é uma loucura fodida, mas ele aceita, porque é o tipo de loucura que ele queria fazer, mas ele nunca fez. Por falta, talvez, de influência de alguma pessoa, tipo, algum empurrãozinho, porque ele é um empurrãozinho do Brennan, e ele não teve um empurrãozinho de alguém, porque, tipo, naquela parte que eles estão brigando, que ele fala, ah, você é o irmão mais novo, e não sei o que, eu queria ser você, e não sei o que ele tá, tipo... Mostrando isso, ele deixa bem claro que ele queria ser... Ele é o irmão mais velho, então ele tem que sempre dar um empurrãozinho no irmão mais novo. E ele não teve um irmão mais velho pra fazer isso, entendeu? Uhum. Deve ser por isso que ele não teve um futuro bom. Uhum. Que ele desistiu de tudo as coisas, entendeu? Por isso que ele leva o Brennan e a namorada até o barco. É, ele até fala isso na cena lá, que lá atrás, quando os dois estão brigando. Sim. Que ele não teve ninguém pra fazer essas coisas que ele tá fazendo com o Connor. Que ele teve que enfrentar as brigas dos pais dele sozinho durante 6 anos, que deve ter sido quando a irmã deles nasceu. É bem isso que você disse. E daí, essa cena aqui é bem... É muito foda. É muito bonito e bem empolgante, bem inspirador. Que eles se despedem, e é uma cena bem bonita deles se despedindo. E aqui ele fala... Eu queria ter feito isso. O Brennan fala pro Connor. Fala pra Rafina cuidar do irmão. E pros dois ligarem quando eles chegarem na Inglaterra. Que é bem... Bem coisa da pessoa que se preocupa com você. Tipo, você vai embora pra casa. Pô, mas me liga quando você chegar em casa, hein? E daí os dois partem. E o filme acaba com Connor e Rafina no barco, no meio do mar, chovendo, sem conseguir enxergar nada. E tipo assim, uma situação que deveria ser péssima, mas que os dois estão muito empolgados e estão muito felizes por estar fazendo isso, por estar indo atrás do que eles querem. Porque eles não têm ideia do que vai vir em seguida, mas eles estão muito felizes por estar fazendo aquilo que eles queriam fazer. Que é fugir daquele lugar, fugir de todos aqueles problemas e começar uma... Perseguir as coisas que eles querem fazer. Óbvio, né? Na vida real, você fugir assim pra outro... Adolescente fugir é uma loucura, não só uma loucura, mas é... Provavelmente vai morrer no meio do caminho, uma coisa assim. Mas você tem que encarar isso de uma forma metafórica, tipo, você embarcar... Vá atrás do seu sonho, independente da dificuldade. Exatamente. Tipo assim, isso. Você embarcar na loucura que você quer fazer, independente das dificuldades, como você disse. Você não tem ideia do que vai ser, é uma loucura fodida, mas você tem que fazer isso. Mas você já tem um não, então vai atrás de um sim, entendeu? Independente do que aconteça, você tá indo atrás. E se não der certo, pelo menos você tentou. É isso? Uhum, exatamente. É, e se você não faz isso, você vira tipo o Brennan, que é o cara frustrado, que tem muita vontade, mas nunca conseguiu concretizar nada, nunca conseguiu fazer as coisas que ele queria fazer. Sim. E essa cena é muito legal. E o filme acaba aqui. Porra, eu gosto pra caralho desse filme, mas eu gosto muito dele. Porque ele consegue... eu até falei um pouco isso no começo, ele é um filme que entende bem os problemas que a gente vive na vida real. Ele retrata isso tudo muito bem. Ele é um filme muito engraçado, é um filme divertido, é um filme pesado em vários momentos, é um filme inspirador. Sim, o diretor se superou, tipo, se superou muito. Ele juntou a maioria das partes dos filmes que ele já fez nesse filme e se inspirou em muitas coisas. E eu tava lendo que o John Carter, o autor e o diretor do filme, ele se inspirou na vida dele, baseou a vida dele real pra fazer o filme. Tipo, os nomes dos personagens são iguais ao nome dos amigos do Cornel. Ele estudou numa escola católica também e teve as dificuldades que o protagonista teve, teve o irmão mais velho. Tipo, tudo ele se baseou pra fazer nesse filme na vida dele, entendeu? Isso é bem interessante. É, eu não sabia disso até você me falar. E depois que você falou, isso começa a fazer sentido, porque dá pra ver que ele é bem pessoal. Porque ele retrata as coisas de uma forma... Retrata do jeito que as coisas são. Ele sabe como que é você sentir medo de uma escola nova. Ele sabe como que é você tentar encarar os problemas. E você manifestar essa vontade de fugir na música. O filme é muito sensível, digamos assim, sobre a realidade. Não é um sensível que vai fazer você sentar num sofá e chorar. É um sensível que vai te inspirar a correr atrás do seu futuro. É muito bom. É, eu termino esse filme as duas vezes que eu assisti. Três vezes, acho que essa foi a terceira vez que eu assisti. Eu termino muito feliz vendo o filme. Dá vontade de sair cantarolando na rua. Ah, eu lembro, lá, quando eu te falei a primeira vez, você foi assistindo, você foi meio que falando pra mim, conforme você ia assistindo. E eu lembro que você terminou o filme bem feliz, pelo menos era o que você demonstrou. Sim. Eu tava, tipo, muito triste, daí você pegou e passou esse filme pra mim assistir. Aí eu peguei e nem queria assistir, mas eu assisti porque você pediu. Daí eu terminei o filme, tipo, muito... Ai, meu Deus, feliz. Você termina o filme querendo fazer as coisas que você sempre quis fazer, entendeu? Isso é muito bom. Então, se você estiver, tipo, muito frustrado, num dia frustrante, assim, teve um dia ruim no trabalho, ou um dia ruim no colégio, ou qualquer outra coisa, você tem que assistir esse filme, sabe? Ele é aquela música triste que você escuta quando tá triste. Então, você tem que assistir esse filme quando tá triste. É que nem eu. O Breno fala sobre The Cure, que é o Feliz Triste. Feliz Triste. Esse filme é. Esse filme é o Feliz Triste.